sobre mim se encaixa como uma luva. Tua vontade pra mim é meu prato predileto. Tua palavra é o meu farol eterno. Desse jeitinho, como uma luz.